Mais uma briga no bar. Mais uma briga, mais uma briga no bar. Mais uma briga, mais uma briga no bar. Mais uma briga, mais uma briga no bar. É mais que falar, é mais que sonhar. É saber que se é sem pensar. É se arriscar, em se arriscar. Pular de um abismo sem saber voar. A vida é um mar e eu não sei nadar. Bato os braços, tento respirar. Pior do que não saber se vai chegar é não ter motivos pra continuar. No viaduto eu não vi adultos, eu só vi crianças prestes a chorar. Mudei de assunto porque aquele assunto me machuca muito e eu não quis pensar. Foi quando um menino me bateu no vidro que eu tava dormindo e me fez acordar. Pelo seu olhar que me fez voar, como os malabares que ele jogou pro ar. Ei, criado, eu vi a dor e pelo que eu vi a dor é o desamor. Vi amor, mas pelas mãos de um fiador. E se a dor cria cor e cria flor em mim, amor, um dia o amor surgia e trouxe um dia pra minha vida dor. Quem sabe algum dia eu agrado vocês. Pra ir pra lavoura trampar. Até esquecer quem eu sou e fingir que eu tô vivo até a vida acabar. E eu não tinha grana, eu nem tinha nada. Eu nem tinha ideia de como começar. Mas eu tinha gana e tinha punchlines. Ainda bem que vocês precisavam escutar. Mais uma briga no bar. Mais uma briga, mais uma briga no bar. Mais uma briga, mais uma briga no bar. O mundo mastiga até te devorar. A vida é uma pipa num dia sem vento. Tem que ter talento pra manter no ar. Ei, vibra a torcida, vibra a torcida, vibra a torcida, vibra. Filma a corrida pra eles não falar só quando eu ganhar. É papo de vida, eu entendo então posso falar. São coisas da vida e se tu não tem vida pra botar nas linhas, seu flow não pode te salvar. Pode parar, para comparar. Tenho pólvora, mas não se apavorar. Vim pra te operar, hip hopera, para. Pera, parasita, pera lá. Sou caipira, pira, bora a linha, vira agora. Os mano pira, vendo a linha virar. Não sou Usain Bolt, eu sou Poltergar. Eu vou bem mais longe, mas vou devagar. E em casa eu pensando que isso era viver. Eu tava esperando a chance de falar. Então tá, seu sono vem, hoje eu vou chover. Vem pra ver o monstro que eu vou te mostrar. Entendi o mundo a primeira vez, eu tinha 5 ou 6, mas eu posso lembrar. Foi naquela frase, tinha que ser preto, o estrago foi feito e não dá pra voltar. Meu pai pegou minha mão, disse que ele não precisava revidar. Mas cada conquista que eu tive na vida é pra cada palavra que ele quis falar. Não sou da Terra, nem sou de Marte. Sou do mundo, sou de toda parte. Não sou meu, sou da minha arte. Sou um disco sem capa ou encarte. Sou intenso antes que eu infarte. Sou silêncio antes do infarte. Não sou Martin, não sou mártir. Sou um minuto antes dela partir. Vou vender minha bike, vou comprar umas drogas. Vou vender essas drogas e economizar. Vou comprar um Nike, um cordão de ouro. Vou ficar bem chave pras mina pira. Vou expandir meu lance, vou vender mais droga. Vou lançar um golfe, vou mandar blindar. Pra no fim eu tomar 5 tiros saindo.